É Jesus que é exaltado a cada testemunho. Vamos juntos. Bíblia aberta, cartilha de oração. Dá-me a palavra certa na hora certa e do jeito certo. E pra pessoa certa, palavra é como pedra, preciosa sim. Quem sabe o valor cuida bem do que diz. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Tenho ainda muitas coisas a vos dizer, mas não sois capazes de compreender agora. Quando Ele vier, o Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo quanto tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu para vos anunciar. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso eu vos disse que Ele receberá do que é meu para vos anunciar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje, 13 de maio, somos chamados a lembrar de Nossa Senhora de Fátima. Quando apareceu a três portugueses, Lúcia com 10 anos, Francisco com 9, Jacinta com 7, na cova da Iria. Lúcia, você sabia que ela esteve viva até pouco tempo? Faz poucos anos que morreu. Era monja carmelita em Roma, descalça. De toda a aparição, o que ela mais pediu: rezem o terço todos os dias, façam sacrifícios pelos pecadores. Disse Nossa Senhora: são muitos que vão para o inferno porque deixaram de rezar. Ainda em Fátima ela disse: a guerra está por terminar. Filhos queridos, lembremos que Nossa Senhora, quando intervém na história, tem um propósito: nos guiar para Jesus. Vamos juntos nesse momento. Quando Jesus nos pede que sejamos ramos ligados à videira, como Maria foi, Nossa Senhora, Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Ave Maria, ave, ave, ave Maria. Então da Senhora o nome. Ó Deus, como fruto do amor, mandaste tua mãe falar à humanidade, lembrando alguns valores que esquecemos: a oração, a paz, Jesus. Nesta hora da misericórdia, por intercessão de tua mãe, pelo título de Fátima, abençoai, santificai e protegei a todos nós. Abençoai aqueles que clamam, aqueles que choram, aqueles que estão prontos a desistir. Ó Deus, de infinita bondade e misericórdia,